lugar quando eu era menor e aqui vinha brincar. E você cabia aí? Assim. Não dá pra acreditar! Pode crer! E bem pequeno eu aprendi a correr e pular e brincar por aí. Pois isso é que é se divertir. Você foi criança então? Aham. Foi na chuva correr? Eu diria que sim. E brincou de esconder? É, foi bem assim. E chorar era coisa normal. Era, e sempre comia mingau. A gente foi bastante igual. Eu acho que sim, urso! Como era o seu jantar? E alguma vez tropeçou quando quis pular? E quando aprendeu a nadar? Acho que quando eu cresci